capaz de vencer o mundo. Você já tem tudo o que precisa pra chegar. Você é capaz de escolher seu caminho. Não está sozinho, só precisa acreditar. Você é capaz de superar seus medos. Fé, força e coragem estão dentro de você. O céu é o limite, então não se limite. Acredite, você vai vencer. Acredite.